gente continua trocando ações, meu marido tá livre. Também apoio autorizado, soma 0160 graus, 069, ajuste 1016. Livre pouso, pista 10, 1246, M16. Chama 6313, decolou 36, controle 119, decimal 35. 035, uma boa noite, boa parte. Obrigado, você também. Vamos, obrigado. Controle Salvador, boa noite, hoje é 6303. Chanel 6313, contato radar, suba para o nível 360 na saída Dial. 360 na Dial, autoriza a lenda, está presente? Ao cruzar 2 mil pés, autorizado, Chanel 6310. Ao cruzar 2 mil, direto lenda então, obrigado, 6303. Chama 6313, autorizado pro de bridge. Autorizando bridge, obrigado, 6313. Chama 888, desça para o nível 050. Solo 38, direita na minha escuta, Alfa Juliette 05, portão. Esquerda para 130, autorizado final ILS X-Ray, pista 10, reporte capital no localizador. 5515, ciente. Tactical 019, descend via to 2000 feet, altimeter setting 1016. Descend via to 2000 feet, generate 1016, air control 09. Boa noite, Gondor 970, acione a identificação desse veículo chegar na Mari para o nível 060 Canadá, 10015. Visado de TAP, Gondor 970. E 5515 interceptando e avistando. Uno 5, chama Torre Salvador em 1 no 8, decimal 9, 5. 5, 1, 5, gente, grato, boa noite, bom trabalho. Boa noite. Diga. É, termo de push na posição 1 do pátio 3, ok? Gente, frequência livre, boa noite. Boa. E o clear ILS X-ray final, runway 10, report steps on the localized, and the altimeter setting now is 1015. Clear ILS X-ray runway 10, report established localized, 28105, air Pascal 09. 1888, terça via para 2000 pés, o KNH 1015. Torre Salvador, 35 no 5 no 5, boa noite. 55 no 5, pouso no lugar autorizado, no meio 0 grau, 079, ajuste no 0 no 5. 35, 55, ciente, baixado e instalado. Afirmativo. Isso, olha aqui pra torre, lembrando que a torre 9 está na caixa d'água, vê se você recebe alguma luz da sala de sinalização, agora a luz vermelha. Negativo. Eu estou recebendo logo. Dá agora a luz, ela já está no verde, só para garantir que você não está recebendo mesmo. Eu não estou vendo mais essa luz, não. Ok, então, muito obrigada. Eu tô vendo uma luz branca. Agora sim, a branca. Branca tá vendo então? Branca eu tô vendo. Ah, ok, então muito obrigada. Agora amarelou, é, tá branca, continua branca, é isso mesmo. E agora, melhorou? Melhorou. Que cor tá agora? Ah, tá branca. E agora, mudou de cor? Ainda não, continua branca. Tá, ok, então, muito obrigada. Ok. Boa noite, Air Patrol 019. Air Patrol 019, number 2, continue approach, right for landing clear. Continue approach, Air Patrol 019. Solo 44, direita alfa, quilo, pátio 3. Direita alfa, quilo, pátio 3, o trip. Puxando M3, 1-3, chama o centro, Recife, 1-3-3, decimal 2-5, alterno 1-2-5, decimal 1. Tá, clear to end runway 10, QNH 1016, Air Patrol 09. Norte, estabilizado o localizador. Portanto, estabilizado, voo 1888. 1970, após etapa de subir para 2000 pés, o QNH 1016. Ô, tô, eu tô confirmando, tá livre aqui, Lucas? Tá livre. Ok, obrigado. 0019 on the ground at 46. Clear text via Alpha Juliet 611. Clear via Alpha Juliet 11, Portugal 019. Localizador visual com a 190, gol 1888. Gol 1888, chame Torre Salvador em 198 decimal 95. 195, obrigado. Autorizado final ILS, X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Noção, guarda fiscalista. Guarda 1888. Liverpool pouso autorizado no zero, 140 graus, 079. Liverpool pouso não na Kilo. Portugal 019, that's text by kilo, sir. So we are going to text by kilo, apron 3, and then apron 1. Okay, kilo, apron 3, apron 1, Portugal 019. 288. Solo ao 52, à direita, me escuta, Alfa Juliette 04. Alfa Juliette para o 4, voo 1 depois. Alfa Zero, atenção, Leisão. Bono 888, sobre a formação, vai ingressar na Juliette, aguardando na nave à esquerda, para o Bono de Portugal, para prosseguir até o portão 04. Ok. Não 70 visual com a Anadma? Visual estabilizando a final agora. Torres. Afirmo, check trem de pouso chame Torres, Salvador em 1-8 decimal 95, gol no 970. 1-8 95, obrigado, valeu. Salvador é o 3305. Chama 1-8-95. 5. Confere, obrigado, valeu. Até mais tarde. Até. 3305, autorizado Recife no 330, pisque 58, recorda 1-0, curva esquerda, Puca, transar na Caju, 119-35, controle, transponder 5143. Só um minuto para proteger, mas escuta. O gol 970 na escuta. Bono 970 na escuta da torre. Torre gol 970 final, baixado na base visual. Bono 970, pouso autorizado no 0, 150 grau 079. 150 para 07. Quanto temperatura agora, por favor? 28. 28, obrigado. 3305, pode cotejar. 330 para Recife, da Feluís. Coisa, decola da pista 1-0, curva esquerda na Puca, Aracaju, controle após 1-1-9-3-5, transponder 5-1-4-3, 3-3-0-5. Correto, 3-3-0-5, chama pushback, chama mesmo. Para Puca, Sanata, 3-3-0-5. 0, solo 5, 7, direita na minha disputa, Alfa Juliette 0, 9. No zero, saberá do plano? Promoção 63 no zero, Chané? Porque a autorização que eu tenho aqui do Chané 13 no zero foi para os 2332. Já está vencido e eu não achei nenhuma delegada nesse tempo. Salvador, até 3305, na 06 para PUC, acionamento. 3305-06 está autorizado, chama táxi. Parar para o táxi, está 3305. 1970, reporta em São Juliette. Salvador, boa noite. Air Azores 850, stand 10, with the information Bravo on board, request clearance to Lisboa. Azores 850, contact 118.95. 1895, Air 850. Seu Chané 6310, vou ligar aqui para Recife para confirmar com ele se ele receberam a DLA do senhor e já entre com por gentileza, aguarde alguns instantes, tá bom? Salvador Tower, boa noite, Air Azores 850, get 10 with information from on board, request clearance to Lisboa. Azores 850, 1 minute, copy. Ready to copy, Air Azores 850. Azores 850, clear Lisboa, flight level 330 via Upazul 10 until Natal, after flight plan route, Pouca departure, Zipa transition, takeoff 10, push turn left, 5140, Skok Salvador, push control 119.35. You must say again and speak a little bit slower, please. Roger. Azores 850, Pulca de Patrick. Papá, Uniforme, Charlie, Alfa. Zipa Transition. Zulu, Índia, Papá, Alfa, Romeo. Via Upper Zulu 10 until Natal, then Hotel November 873 until Sierra Alpha Lima Papa Uniform after flight plan route. Now we have that. Okay. So we are clear to Lisboa, from Pulca departure, Zipar transition, flight level 330. I confirm upper Zulu 10 until Natal, then will be upper November 873 until São Paulo. Flight plan rule after that. And confirm the squawk, please. Take off 10, push it on the left, 5140 squawk. Salvador, push control 119.035. Ok, por favor, diga em português o squawk, por favor. 5140. Ok, 5140. E o que é que pretende com a volta à esquerda? Afirmo, curva esquerda após a decolagem. Ok, então é a saída normal de para o Pucca Transition, né? Afirmo. Ok, obrigado. Taxista 3305 está com POB de 048, alterna na pausa no mínimo de 6 horas e 8. Então 3605 livre táxi até o ponto de espera de passo principal, Índia, no ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste 10, 16, meu voo. Passe Índia, no ponto de espera 118 95, 10, 16, obrigado, tá 3605. O voo 1970 após a passagem do Airbus da TAM, ingresso Juliette até o 09, segue o veículo do FOM, no Través 8. É 1310, qual a pena? Não, é 1310, qual a pena? Tá pronto? Autorizado para Recife 350, perigo 58, decola da 10, curva esquerda, Pucca transição na Caju 11935, transponder 5102. Gente, após o aeroporto até passar a retaguarda, autorizado se tiver que chamar táxi. para 3305, não pode esperar dar 1-0, pronto. 3305, decolagem autorizada no 0, 101, no 50 graus, 08 norte. Autorizado a decolagem, 1-0, na 3305. Tower Air Isus 8 Havila, test push and start. 2-0-5-0, clear start at the push, call me Controle 1935, TAM 3305. Salvador, boa noite, TAM 3305, na Pucaracaju, passa 1300. TAM 3305, boa noite, contato radar, suba para o nível 330 na saída Puca. 330 na Puca, TAM 3305. Pode ir com a Puca, o TAM 3305? Prodigamo, TAM 3305. Prodigamo, TAM 3305, grato. Xené 6310, 3 horas e 30 de autonomia, 104 a bordo, alterna Natal. 6310, táxi autorizado à direita via Índia, ponte esquerda no 0, chama pronta, ajuste no 0 no 6. 1 no 0 no 6 na Índia, vai chamar a 109. Ela vai tomar pronta para decolagem, Xené 6310. Havana 6310.0.0 Bravo. 6310, decolagem autorizado no 0160 grau 069. Autorizado decolagem, Oceania 6310. Salvador, gol 9250. Quando possível, autorização para Recife, nível 410. É o gol 9250. Gol 9250, autorizado Recife, 410, asterisco 58, decolada 10, curva esquerda, Fuca, transição Aracaju, 11935, controle 5154. Gente, autorizado Recife. Nível 370, asterisco 58, para decolagem da 10, curva esquerda na Fuca, Aracaju. 5154, transforme 1935, ao controle, gol 9250. 9250, nível 410. Oh, perdão, 410, gol 9250. Qual é, tem um pushback pelo menos. Colocando 5, controle 11935. 11935-6310, obrigado, boa noite. Controle Salvador Oxan 6310, decolado na Fuca, cruzando 1510. Xanã 6310, contato radar, suba para o nível 350 na saída Fuca. Ciente no perfil da Fuca, autorizaria proa direta de Jama, está presente? Ao cruzador 2000 pés, afirmativo, Oxanã 6310. Gente, ao cruzador 2000, direto de Jamo, 6310, Oxanã. Controle Salvador, está 3305. 3305 ao controle. Negativo, contato em 12545 e 13365. Tente também em 1.26.85, caso negativo, retorne a frequência do controle, o TAN 3305. 1.26.85, TAN 3305. Controle o Xanã 6310, possibilidade de coordenar para a direita de Aracaju para bom centro? Estimativa aguarde, hoje é NEM 6310. 6310. Total Tower, Air Isos 850, request taxi. Clear taxi from 1 India, home point, runway 10, call me red, altimeter setting 1016. Turn on the India, holding point runway 10, and can edge on 1016 for Sarah's 850. I will do real report on ready. Sarah's 850, how many souls on board? 194, 194 souls. Correction 203, 204, 204 souls on board. 204, is that? 204, afirmativo, 204. Entende. M2-1-2, boa noite, acione a identificação dessa via, chegar na Mari para o nível 050, Kennedy no 016. Salvador Tower, just confirm the first altitude that we are good to confirm. É o 850, o Air Açores 850. Podia confirmar a altitude inicial para nós? Mas a primeira curva? Não, depois dessa. Nível 330 inicialmente. Para subir. Confirma a nível de voo 330. Afirmativo. Tower Air Isos 850, runway 10, ready for departure. Azores 850, clear to line up and take off, runway 10, 130 degrees, 070. Clear for line up and take off, runway 10, Azores 850. 310, chame o centro Recife 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 125, 1256, 6310. Pushback, Sanamet, gol 9250. 850, runway 10 rolling down. Roger. Zero, departure control 119.25. 119.25, confirm. 35. 35, sorry, 35. Zero control, one right here, is 0850 airborne, runway. Authority is 850, radar contact, climb to flight level 330. Book a departure. Climb flight level 330 and confirm. Book a departure, Air Easy 850. One more night. Salvador, gol 9250, 025 a bordo, 3:52 alterna Natal, para o táxi. 9250, táxi autorizado, táxi direita via Índia, ponto espera chamar pronto, ajuste no 0 no meio. Autorizado o táxi, ponto espera chamar a pronto, gol 9250, 10 no meio. alguma antena pronta, voo 9250. 9250, decolagem autorizada na 0, na 60 grau, 069. Bora dar uma 0, voo 9250. Número 2, 1, 2, desça via para 2 mil pés, o Kennedy no 0 no meio, inicie redução para 2209. 2 mil pés, no 0 no meio, 2209 da minha. 2209. Correto, chão para o espectro lamento. 9250, colos 31, 1935. 1935, vai chamar gol 9250, boa noite. Boa noite, gol 9250, contato radar, suba para nível 410, saída PUCA. 410 na PUCA, gol 1250. O 1170, autorizado a chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. Sora 850, Edu. Edu 850, contact Recife Center, frequency 126.85, if enable 125.45. Receive control on 126.85, if enable 125.45, as orders 850. Utilizou 1723, torre 1895. 1895, grato 1723. Puxa, 2M2, autorizado sinal, reporte estabilizado, descida para 2 mil pés. Autorizado, sinal mais estabilizado, desce para 10 mil metros. Torre Salvador. Boa noite, Bruno. 723, Baixada Cercada. 723, pulsorizado no 0, 160 graus, 069, ajuste 10 no meio. Liga e posição no 0, Bruno. 723, 0 no meio. Estabilizado, 6212. Funcionamento 212, torre 1, 1895.